3-1-0, mantenha a saída aguardando autorização do centro em si. Chanema 3-1-0, após Jamo, foi direto ser o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, após Jamo, Chanema 3-1-0. Chanema 3-1-0, passa nível 170, solicita agora diretamente ao centro, na frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85, alterne 125.45, boa, Chanema 3-1-0. 7-1-2-7-3. D-782, contato radar, exato chegada, bom médio 1, desse mantém 4.000 pés, general no 0 no meio. Sente, bom médio 1, 4.000 pés, 1.000 pés, tira vai, tá? Autorizado, tá? Sente, tira aqui, tá, então, obrigado, contato radar 80 milhas nordeste de Salvador, voe direto para o Bonf, autorizado a chegada Bonf, chama no ponto 10 de descida. 298, autorizado de chegada Bomed 1, desse Marconi, de voo 050. Chamo, Bomed 1. 295, autorizado, olhar em decolar no 0, vento 160 graus, 79. Eu decolar já ficou não vendo, tá vendo? Não coloquei, pô. direito de se manter a 3 mil pés, que é legal uma 0 no meio, reduz a velocidade para 2.20 mais. Autorizado, final e alerta que se rei, pistão na 0 e forma estabilizada. É de forma estabilizada, 2782. Salvador, azul 2785, 1025. Azul 2795, desce e mantenha 4 mil pés, TNH 10 no meio. Desce até 4 mil pés e 10 no meio, azul Azul 2782. Azul 2782, contato final e LSXV, chama a torre, número 8295. 8295, azul 2782. Azul 4298, desça para 2000 pés, autorizado final e LSXV, forma localizador. 2000, final LSXV, cruzador estabilizado, 4298. Legal no 0 no 6. Autorizado pouso no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Gente, autorizado pouso no 0, 7 graus. contato com o radar, desde que mantenha 5 mil pés, Mineirão na 0 no meio, vigilância, chegada BF. Vai passar no nível de voo 170, chama o centro em 125, décima 1, não tem na 128, décima 135. 175, 12835, César aí, jogo no 5, graças. Norte, o 4298. O 4298, complete final e o SXE, Y para aproximação, chama a torre, 18895. Reduzindo, 1895, 4298, boa noite. Pronto. Juga 795, desça via para 2000 pés, Mineirão no 0 no meio. Via 2010, 0 no meio, ajuda 795. Eu falo ao 05, libera a direita, táxi de alfa, aqui até o pátio 3, mudando a minha escuta, até o senhor ali rodando o pátio 3, 782. Alfa, gelo para o pátio 3, 282. Salvador, o azul 4298, sinal baixado checado, 4 milhas. 4298, autorizado com zona 0, vento 150 graus 7 nós, que negar no 0 no meio. 16, milho pouso no 0, 4 na meia. Azul 2705, pode levar a restrição de velocidade em pelo? Cancelado, registro de restrição em pelo, projeto final ILSFI, como local do Uber. Se tiver restrição de velocidade, reportará a estabilidade na ILSFI 2705. É 3305, contato radar, desça para o nível de voo 050, via chegada do meio de Uno. Quem negar uma 0 no meio. Thank you. Paulo Alves 07, da área direita, táxi via Alfa Juliette, Tanto Tô 3 na minha escuta. Alfa Juliette 3 na sua escuta. Salvador, bom dia, Azul 2795, estabilizado na LF 72, 10. 2795, QNH 10, 16, autorizado por 10, vento 50 graus, 8 mais. Depois, cabeceiro 10, Azul 2795. Estabilizado 63, 1-3. Vaga 3-1-3, complete final de LS, chama a torre no número aqui, semana de 5. Moçanela 316, som QNH 06, autorizado pouso 10, vento 1,5 graus, 0 menos. Primeiro posto, 316. Salvador, voo 1096 para Fortaleza, da atendida informação Vitor. 096, Salvador Fortaleza, 370 autorizado. É o peso 19, aerovia, decola 10, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Froti. 120 decimal 8 controle, 5567 transponder. 6 horas de Fortaleza, 370, rota conforme o plano. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, apresuro 19. 1208, controle, 5567 transponder, o voo 1096. Beto, chama para pushback, acionamento, portão 8. Chama. Azul 2795, lembra? 2795, segue de Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03, vindo na minha escuta. Alfa, pátio 3, posição 03, Azul 2795, na sua escuta. Solo 1-7, do Beira Direita, táxi de Alfa Juliette, até o portão 2 na minha escuta. Alfa Juliette, portão 2. autorizado, sinal ILS XR está estabilizado. Negar no 0 no meio, autorizado pouso no 0, o vento 1 no 60 graus, 0 no meia loja. Autorizado no 0-3-3-0-0. Contato radar, dessa via chegada BF para 4 mil pés, Venegão no 0 no meio. 5, o sol às 24, direita. Já se vier Alfa Juliette até o portão 5, lá me escuta. Alfa Juliette, portão 5, na escuta, 305. Salvador, gol 1096 para busca e acionamento do banco 8. Obrigado, senhor para o táxi. Alfa Radar, dessa vez chegada da Bombard 1 para o nível de voo 050. Salvador, voo 1096, a perguntar 3:41 de autonomia, alternando Teresina, POB 167. Militar, via parte principal, em alta, chama em flanco, com bomba de espera da pista 10, Inegão 10 no meio. Inegão 10 no meio, está libertado, via parte, via alta, com espera, chama pronto, 1096. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via pelo 10 Taubaté, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída São Romulo, Ledra, Mótica. 120 decimal 8 controle, 5005 transponder. Direção João 1 no transição máxima, né? E de acordo com o CDS com a direita, 5005, 208 ao controle. Essa é a sua possibilidade de acionamento. Camarada. 707, dessa via chegada Banff para 4.000 pés, General 90, 1.000 de ontem. Boa, 24.000, dessa via para 2.000 pés. Com a minha localizador, pista 90, autorizado a avança 6. Sendo via, para 2.000 pés, autorizado a 3, via aberto. Ajuste no 096, ponto 0 pronto. Via 96 autorizado, Alien decolar 10, pensa no 60 graus, 9 nós. Vive decolar 10, 1096. Zero dessa via, para 2.000 pés, General 90, 1.000. Zero via, gol, não, zero, 2.000 pés. Decolou aos 3 litros, chegando controle.